teste, um, dois. Aí, som. Ei, estão me ouvindo aí no fundo? É, tranquilo? Então levanta, rapaziada. Baixa quatro. Vamos. Chega mais. Pode chegar. Hoje a festa vai bombar. Pode chegar. Sai de casa e vem pra cá. Pode chegar. Chega mais que eu vou falar. Pode chegar. Vem, nega, um pouco mais pra cá. Chegue nessa festa, junte-se a nós. Se faz muito barulho para ouvirem nossa voz. O nome tá na lista, nem passo na revista. Vou direto pra pista, só paro pra dar uma entrevista. O som tá bem alto e o batidão é forte. Só junta nossa festa, o cara que tem pote é mulherado, tá maneira. Não rola pistoleira e nem as encrenqueiras, só rola as parceiras. Aqui na nossa festa é só galera VIP, é só pro convidado. Se você não é, se mantenha de lado e fique bem calado. E preste atenção no rebolado da mulher que tá naquela roda. E veja como é foda, aqui não rola moda, é só os mais sagaz. E quem se acha VIP, dê um passo pra trás. E se o futebol tá de pé, eu vou me juntar. E se na festa tem mulher, eu vou me juntar. Sendo de rico ou de ralé, eu vou me juntar. Seja o que Deus quiser, porque eu vou me juntar. Se gostou e tá afim, é só se juntar. Não interessa se tem gin, é só se juntar. Aqui com a gente é assim, é só se juntar. É só se juntar, eu disse é só se juntar. Tentar esquecer, com geral, meus problemas que eu venha ter. Saber que o melhor só se vem desfrutar. Se passar a viver e tentar melhorar sua condição, animação fundamental. Para os dias de tristeza, onde tudo anda mal. Para os dias de clareza, onde vejo sempre o céu. Para os dias de beleza, em que vive menestrel. É, e a rotina me inspira. Tô feliz com muito pouco, se é muito, imagina. Até estraga, tiro apego a coisas boas. Dá valor material, retiro mesmo das pessoas. Não quero não, mas pode crer que não quero. Isso com a vida e deixa feio o que era belo. Mas pra ser sincero, dinheiro quero, por favor. Só que perante outras coisas, ele pede seu valor, né não? E se o futebol tá de pé, eu vou me juntar. E se na festa tem mulher, eu vou me juntar. Sendo de rico ou de ralé, eu vou me juntar. Seja o que Deus quiser, porque eu vou me juntar. Se gostou e tá afim, é só se juntar. Não interessa se tem gin, é só se juntar. Aqui com a gente é assim, é só se juntar. É só se juntar, eu disse é só se juntar.